Mais uma edição, mais um programa que vai trazer ao nosso estimado auditório, enfim, músicas, novidades, alguma informação. E, portanto, vamos ter aqui uma edição recheada de coisas interessantes durante os próximos, sensivelmente, 90 minutos. Eu sou o Carlos Bonaparte e hoje abrimos com Ray of Sunshine, a música nova do Goro Joss. É uma das últimas novidades do verão, uma das últimas grandes novidades do verão. Mas atenção, porque vamos ter mais novidades. Há aqui mais uma que eu quero deixar também registada, e que é o novo single da cantora canadiana Celine Dion. Ela que regressou então aos trabalhos discográficos, e a música que hoje vamos ouvir fará parte de um álbum que sairá brevemente. Love Me Back to Life é como se chama esta música da cantora canadiana do Ontario, neste caso até mais do Quebec, cantora então que dá pelo nome de Celine Dion. Está a comemorar o seu 32º aniversário de carreira e está então em grande forma a cantora Celine Dion. Vamos ouvir esse tema. Atenção, porque hoje temos entrevista com Jorge Amaral, um nome que também temos aqui em conta. E, enfim, cá está então a entrevista hoje, neste dia 7 de setembro, tal e qual como já estava previsto. Mas, bom, vamos trazer aqui a antena. E depois, no dia 14 e 21 de setembro, como já tinha dito também na altura, vamos dedicar-nos apenas às novidades nacionais e internacionais à sua vez. Por hoje vamos trazer mais algumas que não foram parte dessas emissões, em princípio, mas vamos lá então a esta da Celine Dion, depois de Goro Joss com Ray of Sunshine. Aí vem Love Me Back to Life, de Celine Dion. Love me back to life. regresso depois desta música de Celine Dion, chama-se Loved Me Back to Life. Mais novos trabalhos que tenho para vos comunicar são os seguintes: Now Is the Time, a música dos Nightmares of. Aliás, On Wax, tinha que estar correto o nome da banda, então. Este projeto que também tem algo diferente no mundo musical. Aliás, estas três novidades que agora vos apresento não são assim do género mais convencional, mas já vão perceber. Também há aqui grandes nomes e vão os próximos dois: Fergie com Key Gold Rock, Little Party Never Killed Nobody. É como se chama esta música. Ora, Fergie, como sabem, dos Black Eyed Peas, vocalista, com QTP e também, aliás, com QTP e também com Goom Rock, este da Party Rock, não é? A Little Party Never Killed Nobody, como se chama esta segunda música. E a terceira, que será talvez o single mais esperado, pertence a Katy Malua. A música chama-se I'll Be There e é uma novidade que chegou hoje, pouco antes do princípio deste programa, à Antena Web. Pois é, então, com muito gosto que a trazemos ao nosso auditório, esperando que gostem, que desfrutem desta música. São três temas que, espero eu, sejam do vosso agrado. Seguimos então nesta edição do Eclipse Total. You better get ready. better get ready, cool and deadly, do the rock steady, cause now is the time with you. Canal 1 da Rádio Antena Web. Obrigado pela sua companhia. down the road, or just a woman up the street. Like any mother you may know, to me she is the one who had it planned to lead us all to wonderland. She always wanted us to go, and she said, don't ever be lonely. Remember, I'll always care. Wherever you may be, remember, I will be there. Cá estamos, ouvintes, depois desta melodia, destas músicas que acabamos de ouvir, a última então, que pertence a Katie Melua, I'll Be There. Antes ficou para trás também uma outra música, na minha opinião, fantástica, esta de Fergie com QTP, e também Gumrock, a música que dá pelo nome de A Little Party Never Killed Nobody. E abrimos esta sequência com a música dos Nightmares on Wax. E a música chama-se Now is the Time. Foram os três temas que ouvimos nesta edição. Agora vamos ficar com mais três temas. Agora com Hype Active, com Pitbull, Nile Rodgers e Solomon. A música chama-se Freak. E é uma remistura de um tema já antigo e que, aliás, também fez muito sucesso. Agora é mesmo para dançar. Isabela vai-nos também cantar o seu tema, que é um homónimo, chama-se também Isabela. E por fim vamos ficar com Jay Moreno com Rachel. A música chama-se Don't Let Go. E esta música, estas três músicas, são músicas para dançar, são músicas para mover o corpinho. Daqui a pouco vamos ter entrevista com o Jorge Amaral e também uma novidade, uma presença no Eclipse Total muito especial. Para já, ficamos então com estes três temas. Começamos, como já disse, com a música dos Hype Active com Nile Rodgers, Pitbull e Solomon. A música chama-se Freak. Freak out! ¿qué tal? ¿Sabéis? Me parece que alguien me está criticando porque voy a bailar el Laos en minifalda. Dicen que el Laos está anticuado. Dicen que el Laos es algo de viejo. Dicen que la minifalda está pasada de moda. Pero a mí qué me importa, yo estoy libre. Hago lo que me gusta. Bailo, canto, me río y me visto como quiero. Y a mí qué me importa. Yo soy Isabela. Bella. Bella, Bella. Bella. Yo soy Isabela. Bella. Bella, Bella. Bella. Yo soy Isabela. Bella. Bella, Bella. Bella. Yo soy Isabela. Bella. Bella, Bella. Yo soy Isabela. Porque su novio no me quita los ojos de encima. Entonces baila, baila conmigo. Bailamos mientras que no estemos cansados. ¿A quién le importa lo que la gente diga? Ven aquí y relájate. No seas tímido. Todo el mundo sigue el ritmo. Baila, baila sin vergüenza. Yo te ayudo. Yo soy Isabela. Isabela. Torne o seu dia mais agradável graças à companhia do Canal 1. You can do it all. Let's go out on cá estamos ouvintes depois desta sequência musical de Jay Moreno com Rachel, Don't Let It Go, antes Isabella com Isabella e antes ainda Hype Active com Nile Rodgers, Pitbull e Solomon, Freak. Há pouco falei-vos de uma música especial ou de uma presença especial no programa Eclipse Total e já vou passar a explicar porquê. Digamos que tanto falei nela que ela acabou por aparecer. Gisela João, a cantora de 22 anos, que muitos querem torná-la numa nova Amália Rodrigues. A cantora gerou, por um lado, um certo agrado, ela canta bastante bem, mas por outro lado, uma certa surpresa. Chegou a ser líder de vendas, mas pouca gente sabe quem é realmente Gisela João. Ou seja, são dois dados contraditórios, portanto, o número de vendas não coincide com o sucesso que a cantora está a ter. De todas formas, agora sim, depois de aparecer na televisão como líder de audiências, parece realmente que está a ter outro impacto. Ainda assim, não tanto como artistas que vendem discos a ponto de liderarem audiências. De todas formas, o que é certo é que ela o conseguiu e Gisela João é um nome que, enfim, chama a atenção. Ela que pega em vários fatos, na sua maioria da Amália Rodrigues, ela que, enfim, vê neste nome do fado uma fonte de inspiração, de todas formas, é algo que acabou por contar em entrevista ao Canal 4 português, à TVI, mas, de todas formas, eu creio que ainda está longe de ser uma Amália Rodrigues, como muita gente já quer que assim aconteça. Bom, aliás, aconteceu com a Marisa assim que a mesma começou a cantar. Não é algo que eu esteja para aqui a dizer, foi algo que a comunicação social em geral tentou fazer, proclamar a Marisa a nova Amália Rodrigues. Já vimos do que deu, esperemos que com a cantora Gisela João corra bem em termos de sucesso, mas cuidado com as nomeações, não é? Digo eu. De todas formas, uma coisa certa, Gisela João canta muito bem e tem aqui um tema bastante interessante. É a casa da Mariquinhas, mas à la Gisela João. Portanto, vamos ouvir esta versão da fadista e vamos conhecer um bocadinho mais da sua voz e do seu trabalho. Vamos à música então, Gisela João com a casa da Mariquinhas. Ela escura que encontrei a tal casa do fado da Mariquinhas, que de Alfredo Marceneiro veio ao nosso cancioneiro como sendo uma casa de meninas. E com o tempo passado foi na voz da dona Amália que a casa foi da desgraça às ginginhas, e que mesmo com o fado renovado já não tinha nem sardinha. Depois veio a Herminia Silva que cantou o regresso da saudosa Mariquinhas, mas foi só de pouca dura que mesmo sem ditadura hoje em dia até as vacas são lindinhas. Agora vêem meus olhos que nem amor nem penhor, esta casa está mais velha que as vizinhas. As janelas estão tapadas com tijolos e as paredes estão sozinhas. Só um gato solitário no telhado e uma placa que está cheia de letrinhas. Vende-se pouca esburacada, por fora toda arriscada e encostada na fachada uma menina. Mas esta não canta o fado, só sabe fumar cigarro e com o fumo quando sopra faz bolinhas. Não sabe quem já morou naquele espaço ou quem foi a Mariquinha. E aqui estou eu à porta desgostosa, vendo a casa que está morta e em ruínas, por causa destes senhores, até já nem tem penhores, porque mais ninguém tem ouro nas voltinhas. Mas se eu fechar os olhos e imaginar as farras, ainda se ouvem as guitarras e cantigas, porque a casa é a canção que sei de cor e vou cantar toda a vida. Porque a casa é a canção que sei de cor e vou cantar toda a vida. E já cá estamos, ouvintes, bem-vindos novamente a este espaço radiofónico, o programa Eclipse Total. Agora é tempo de entrevista com Jorge Amaral, um nome que não é de facto muito conhecido, mas que tem múltiplos projetos. Já fez parte de um, inclusive, que passou por aqui pela Antena Web. Na altura foi outro nome que falou connosco, foi o Mauro, mas foi do grupo académico Sextetos, para o qual Jorge Amaral também escreveu algumas letras. E também deu voz à cantiga da Caloira, não é? vamos aqui conferir uma música que também já passou há uns 3 anos atrás, no extinto Noite Entre Todos. Na altura era apresentado pela Joana. Nós vamos então aqui conferir este espaço. Aliás, esta música que abre então esta entrevista chama-se Cavalo Macaco. Vamos então a esta entrevista com o Jorge Amaral, a quem desde já agradeço o tempo que nos dedicou. Foi de facto uma entrevista muito interessante e que nós agora então aqui vamos passar a ouvir. Antes, Cavalo Macaco, a música de Jorge Amaral. Tenho em casa um cavalo que criei desde pequeno. Ele é da letra M e tinha o nome de Moreno. Ai, o bicho é tão bom, mas tem um ponto fraco. Gosta muito de saltar, mas parece um macaco. As moças da minha terra já disseram-me assim: muda lá o nome ao bicho, esse nome é tão ruim. Já tivemos uma ideia, se ele tem um ponto fraco, agora antes de saltar, põe o nome de macaco. Lhe ao cavalo macaco, que anda muito animado, a correr e a saltar, de desconto levantado. Olha o cavalo macaco, que anda muito animado, a correr e a saltar, de desconto levantado. Cavalo que é um primor, a início eu não me engano. Ele é cruzado de árabe, mas também tem lusitano. As moças quando o veem, dizem que dá gosto de olhar. E dizem assim ao Jorge, quem me dera o montar. Eu já disse para as moças, isto aqui é quem vier. Mas o cavalo é matreiro, só gosta de mulher. Elas dizem assim ao Jorge, gosto do seu ponto fraco. Quando se põe a saltar, que parece um macaco. Lhe ao cavalo macaco, que anda muito animado, a correr e a saltar, de pescoço levantado. Olha ao cavalo macaco, que anda muito animado, a correr e a saltar, de pescoço levantado. Que anda muito animado, a correr e a saltar, de pescoço levantado. Olha o cavalo macaco, que anda muito animado, a correr e a saltar, de pescoço levantado. Estamos, caros ouvintes, depois desta música muito interessante, muito original, diria eu, Cavalo Macaco, que aliás é um tema já conhecido da casa, e nada é por acaso, vocês já sabem que nada é por acaso. E porquê que eu digo isto? Porque tenho comigo à conversa, aliás, como já foi sendo anunciado, o Jorge Amaral, que é um dos projetista desta música, não sei se é ou não o projetista total, mas vamos já saber. Olá Jorge, muito boa tarde. Olá, muito boa tarde Carlos e muito boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Antena Web. É um prazer estar aqui convosco, à conversa. Muito obrigado. Jorge, como é que começou, portanto, para quem não conhece o Jorge, quem é o Jorge, como é que é, ou seja, como é que surgiu o Jorge para a música, como é que surgiu a música para o Jorge, como é que foi? Pois muito bem, eu neste momento estou com 33 anos e comecei a música aos 10, ou seja, já lá vai bastante tempo. Comecei porque sempre gostei de música e comecei por aprender a tocar órgão. Ainda era aqueles órgãos de dois teclados com pedaleira. Pronto, comecei a gostava, sempre gostei de música e entretanto aprendi a tocar. Depois, com cerca de 15 anos, comecei juntamente com um colega meu, que inclusive foi meu professor de educação visual. Vejam só estas contradições. Foi meu professor de educação visual, mas que é o professor Francisco, para quem também mando um grande abraço. E ele, para além de professor de educação visual, também sempre teve um grande gosto pela música e é um excelente músico, um excelente profissional. E inclusive começamos, lá está, quando temos gostos parecidos, há sempre uma afinidade. E comecei a fazer bailaricos com ele. Estes arraiais das festas e romarias. E comecei a gostar. Entretanto, depois comprei outros equipamentos, outros órgãos mais recentes. Comecei-me a aperfeiçoar. E comecei a fazer bailes. Ainda hoje os faço, não é? Comecei também a adquirir também a aparelhagem de som. Todas essas situações. Entretanto, a música sempre foi um hobby para mim, porque eu tirei um curso de psicologia na Universidade de Évora, e antes de ir para a universidade comecei a aprender também a tocar acordeon, porque o acordeon é um instrumento tradicional, é um instrumento que acho que quase toda a gente gosta, uns mais, outros menos. E entretanto, na Universidade de Évora, depois ingressei no grupo académico Sextetos, que ainda hoje existe, que é como se fosse uma tuna universitária, um grupo académico. Já passaram por aqui, na altura pelo Tempo da Antena. Exatamente, pronto. O Mauro, agora fugiu um apelido, mas é o Mauro. Exatamente, o Mauro Soares, para quem manda também um abraço. De facto, pronto, ingressei no grupo académico Sextetos, inclusive compus algumas músicas que saíram agora no segundo CD que gravámos com o grupo. E depois, lá está, a minha evolução começou daí. E o meu, digamos assim, há quem lhe chama um dom, há quem diga que é, no fundo, também a minha propensão para compor música, já vem desde o tempo em que comecei a fazer bailaricos com o professor Francisco. Porque, na altura, chegámos a gravar uma cassete, na altura ainda no tempo das cassetes, em que eram 8 temas, e eu infelizmente neste momento não tenho aqui em formato digital para vos poder, mas fica a promessa que depois enviar-vos-ei para também notarem a diferença da voz, não é? Porque com 15 a 6 anos, e foram tudo temas originais meus, temas sempre com segundos sentidos, digamos, temas sem ofender, obviamente, sem conspurcar, digamos assim, a música, mas que havia sempre lá a pitadinha de picante no em cada tema. E pronto, depois, pronto, falando agora do Cavalo Macaco, também para não alongar muito, o Cavalo Macaco, curiosamente, este tema é um tema que tem o seu pingo de verdade, porque de facto eu tive um cavalo, infelizmente faleceu. É uma das coisas que também gosto muito de fazer, é andar a cavalo. E tive um cavalo que se chamava Macaco, mesmo. E entretanto, juntamente com o meu primo Carlos dos Santos, CDS, é o nome, CDS Pro, o nome do estúdio dele, para quem mando também um abraço, e que está a desenvolver um excelente trabalho, não só a nível da Kizomba, que é uma das coisas que ele também a nível do Dance Hall, a nível também destas novas tendências, está a desenvolver um excelente trabalho. E juntamente com ele, Já tinha a letra feita. Entretanto, numa brincadeira, começamos a fazer a música. E entretanto, gravámos esse tema. E entretanto, depois surgiram outros. E ainda hoje tenho alguns ainda no forno, como se costuma dizer, porque, só também para concluir este raciocínio, eu não faço só música pimba, digamos assim, e música, por exemplo, kizomba ou essas coisas. Eu estou também muito ligado à música celta e à música tradicional. Inclusive, fiz parte de um grupo que depois, que é os Entre o Cante, também de Évora, um grupo que vai buscar as músicas tradicionais do nosso Portugal e lhes dá novos arranjos, no fundo. Portanto, é o canto alentejano, não é? Exatamente, também. O canto alentejano, mas temos também algumas músicas que não são alentejanas. Estou-me a lembrar de uma, o Não Se Me Dá Que Vindimem, que é uma música tradicional do Douro, e pronto. E a gente demos-lhe uma roupagem nova. Realmente é pena, e nós mesmos já temos aqui um serviço de digitalização de documentos áudio, neste caso até especificamente de cassetes, porque de vinis ainda vai havendo e é mais ou menos fácil, de cassetes é mais difícil, mas nós tínhamos aqui, só que de facto as coisas, pronto, é isto a crise, não é? Exato. Obriga-nos a cortar algumas coisas e portanto não temos mesmo como... Porque senão até era uma questão de tentarmos dar essa possibilidade, de tentarmos aqui nós também ajudarmos nessa digitalização do arquivo. Uhum. Mas pronto, realmente atualmente já não temos essa parte de exploração, porque realmente era muito bom, porque trazia-se músicas que, pronto, que nunca chegaram a estar sequer em CD. Portanto, não. Mas enfim... pronto, nós falamos do Cavalo Macaco, que foi um tema aqui lançado em 2010, creio. Sim. E de 2010 para cá, o que é que tem acontecido com o Jorge Amaral? Como é que tem sido em termos musicais? Portanto, houve algum trabalho lançado? Há alguma projeção de trabalho já feita? Já aqui me foi falando mais ou menos disso. Mas há alguma projeção de trabalho já feita? Sim. Eu estou para gravar um CD. Aliás, o CD já está praticamente gravado, mas ainda falta... faltam alguns ajustes, nomeadamente alguns coros e algumas participações também de alguns artistas. O CD vai se chamar Entra no Buraco. É um CD alegre, um CD que nos faz também um pouco, pelo menos momentaneamente, esquecer estes problemas que temos estado a passar com a crise. É um CD alegre, não, em que convida as pessoas a rirem, a desfrutar, a dançarem, no fundo, a viverem aquilo que há de bom e aquilo que o nosso país também tem de bom, que é este saber conviver, esta forma fraternal de lidar com certos problemas que às vezes existem. É um CD também que vai muito, pronto, não querendo estabelecer comparações, mas para as pessoas percebam melhor, vai um pouco na onda do grande cantor Kim Barreiros e de outros que tais, que no fundo puxam um bocadinho também para os segundos sentidos, mas sem ferir, obviamente, suscetibilidades. E ainda assim, para quem conhece as músicas deste artista e de outros similares, há que também fazer aqui uma ressalva. Essa semelhança é mais em termos literários que musicais, ou seja, realmente, quando a virem, e eu também vou dizer isto com algum conhecimento de causa, até pelo tema que nós vamos ouvir daqui a pouco, ainda que seja em termos literários também diferente, mas enfim, o que eu dizia era que, portanto, vale a pena, mesmo que já conheça estes artistas, vale a pena, porque vai certamente ser surpreendido. Estas letras de segundo sentido são também acompanhadas de uma música que, não sendo igual a Kim Barreiros e Gabriela, etc., tem também energia. Nós vamos aqui ouvir aqui um bocadinho uma. Que enfim, que embora ritmos diferentes, tem essa energia que, aliás, é precisa, não é? Sim. Portanto, atualmente a música que se compõe tem-se muito em conta a questão social, não é? Quando escreve as letras, é algo que lhe vem logo à cabeça, escrever algo que o povo goste, ou escreve já, portanto, enfim, já vai saindo e depois é que tenta arranjar, tenta fazer arranjos na letra para que possa adequar-se mais à, enfim, à situação que vivemos hoje. Depende, depende. Há letras que surgem às vezes numa simples conversa, de café, por exemplo. Uhum. Há outras que, no fundo, têm um bocado a ver com a temática também do desemprego, com... e outras também têm algumas inspirações, por exemplo, em vivências que tive. Eu, por exemplo, felizmente, tal como disse, já estive em vários grupos e pertenço. Foco aqui também os Trovadores do Sul, que é um grupo de música alentejana, com o meu colega e amigo Mário Moita, Luís Trindade, Erlander, pronto, outros grandes músicos, excelentes músicos. E nós já tivemos a oportunidade de estar no Brasil, já estive na Bulgária também, e essas, sabe que essas vivências e esse contacto com outras culturas às vezes inspira-nos também, não tanto nas letras, mas, por exemplo, nos ritmos. Posso também, uma das curiosidades também que posso dizer é que muitas músicas que estão aí, que foram feitas juntamente com o meu primo, Carlos dos Santos, que têm as letras são em crioulo, crioulo de Cabo Verde. Porquê? Porque eu também, felizmente, na Universidade de Évora, permitiu-me contactar muito com pessoas de Cabo Verde, da Guiné, com quem estabeleci laços muito estreitos e aprendi a falar o crioulo e pensei, por que não estabelecer este paralelismo, esta ligação, não é, entre Portugal e os países lusófonos, nomeadamente, pronto, neste caso aqui, Cabo Verde e Guiné. Pronto, isto, lá está, isto, a propósito das letras. As letras surgem em vários contextos. Eu, por exemplo, posso lhe dizer, eu tenho uma música que vocês ainda não é de vosso conhecimento, mas depois irei enviar, que se chama Leve-te às Nuvens. Leve-te às Nuvens. Essa música, essa letra, foi feita numa noite de insónia, curiosamente. Estava deitado, não conseguia dormir, e então comecei a pensar e levantei-me, vim para o computador e comecei a escrever. E só posteriormente é que foi feita a música. Pronto, e as pessoas a quem mostrei, inclusive há um vídeo no YouTube onde estou a apresentar essa música. Portanto, se digitarem no YouTube Levo-te às Nuvens, com certeza que irão encontrar esse vídeo. Portanto, onde poderão também já ter um primeiro contacto com a música. E lá está, isto são pequenas curiosidades que às vezes até eu dou por mim, ainda bem que tocou nesse assunto, porque de facto às vezes dou por mim a pensar o porquê das letras e como é que elas de facto surgem. E às vezes há quando penso e fico um pouco parado, no fundo, a refletir sobre isso. Há certas coisas que têm a sua piada, como o caso desta, por exemplo, o cavalo macaco teve a sua razão de ser, porque realmente tive um cavalo e pronto, e havia no fundo um pingo de verdade nessa letra. Portanto, depois temos outras também que inspiram também, tenho algumas inspirações de algumas pessoas, inclusive... Pronto, tenho, por exemplo, algumas inspirações em algumas amigas minhas, a minha namorada também, por exemplo, alguma música que é Deusa, que foi feita a pensar nela. Pronto, no fundo, a pensar nela, mas lá está. Eu procuro, eu quando faço as letras, não sei... Tens de ficar demasiado. Sim, porque prefiro que cada um, não é? Imagino, cada pessoa que ouça as músicas... se tente enquadrar nelas ou pelo menos tente encontrar alguma coisa de seu nessa música. Portanto, é sempre a minha preocupação. Aliás, eu confesso que não consigo imaginar, pelo menos com frequência, e para os artistas que não têm um tempo tão apertado, eu não consigo imaginar que um artista se sente, sei lá, numa cadeira, com a sua secretariazinha à frente, Ora bem, depois escrevi uma música. Na maior parte das vezes acredito que não seja assim, acredito que surja mais estilo, bem, sou inspirado, ou bem, aconteceu isto ou aquilo. Sim, sim, sim. É muito por aí. Pelo menos por mim, é muito por aí que isso acontece. Não sou daquelas pessoas que vou escrever uma letra porque sim, porque isso para mim já perderia toda a magia da própria música, sendo ela mais ou menos agradável, dependendo também dos gostos das pessoas. Mas no fundo, lá está, eu por exemplo, posso lhe dizer, por exemplo, há músicas que eu escrevo, que eu componho, que claro que têm as suas influências. Por exemplo, eu também gosto muito de cantar à desgarrada, que é as cantigas de improviso. Eu tenho uma certa facilidade para improvisar e de vez em quando, com o acordeão, lá está, que eu, de vez em quando, em certos convívios, em certas festas, levo o acordeão e às vezes, de uma desgarrada, de um tema, que pode ser a crise, pode ser o desemprego, pode ser a mulher, pode ser um tema qualquer, às vezes pode surgir uma ideia e essa ideia fica aqui guardada e depois amadurece e vai, e a pessoa vai fazendo a letra e depois a vai ajustando a música, pronto, e às vezes sai alguma coisa audível, outras vezes, pronto, mas a pessoa também, obviamente que tem algumas que faz e depois ouço e diz, epá, isto parece que não está assim grande coisa, fica aqui no arquivo. Serão outras ideias ainda a amadurecer, não é? Com certeza, com certeza. Pois muito bem. Duas últimas perguntas, aliás. A primeira é, há data prevista para o lançamento deste CD ou ainda não? É assim, eu costumo dizer que este CD já anda no forno há pelo menos 2 anos, porque eu gostaria que ele tivesse saído o ano passado, mas infelizmente por problemas pessoais não me foi possível. Este ano, lá está, a desvantagem de pertencer a vários grupos e estar em vários projetos e inclusive estar também a procurar trabalho na minha área, que é a psicologia, tem as desvantagens é que muitas das vezes nós não possamos fazer previsões claras e certas, e depois o trabalho de estúdio muitas das vezes não é um trabalho igual à matemática, em que possamos dizer 2 e 2 são 4. Às vezes a gente ouve o trabalho e pensamos que já está bom, e de repente surge, e se a gente pusesse aquela voz mais para a direita, e se baixássemos um bocadinho o instrumental, por exemplo, e por isso é que estamos ainda nesta fase. Eu gostava, e sinceramente gostaria imenso, que ele saísse antes do Natal deste ano. Seria para mim uma grande conquista, porque já anda para sair há 2 anos e ainda está no forno. Portanto, espero. Eu às vezes costumo dizer, na brincadeira, isto vai sair um CD muito bom ou muito mau. Tanto tempo de pronto, em estúdio, tanto tempo a tentar melhorar certas coisas. Bom, eu espero que seja a primeira opção, que seja um CD bom, pelo menos que as pessoas gostem, e que seja um CD agradável, que as pessoas riam e se divirtam a ouvir estas músicas. Bom, não sei se isto pode ser um incentivo, mas ou não sei se pode já ser uma espécie de perspectiva, digo eu, mas pronto, como o Jorge sabe, como sabem os outros artistas que são entrevistados aqui pela rádio, e como eu também faço questão de dizer aos nossos ouvintes, nós não entrevistamos só porque sim, nós entrevistamos mesmo porque acreditamos que a pessoa ou o grupo em causa tem ou um percurso promissor ou cartas dadas realmente que justificam o sucesso que tem dependendo do artista, não é? Quando falamos com o Jorge pela primeira vez, a nossa preocupação foi temas, tentar perceber em termos musicais quem é que era o Jorge Amaral, e só depois é que agendamos a entrevista. Ou seja, nós acreditamos, e esperemos também estarmos certos, de que este é um trabalho, enfim, com qualidade, aquilo que fomos aqui ouvindo. Pelo menos o Jorge Amaral é um cantor com qualidade. Muito obrigado. É um músico com qualidade. E, portanto, vamos esperar que tudo corra pelo melhor, sabendo que estamos a falar numa altura de crise e sabendo que estamos a falar numa altura em que o mercado português está a abrir portas novamente à música portuguesa, mas que ainda assim há muito que é preciso fazer. De todas formas, vamos esperar que corra tudo pelo melhor e eu agradeço sinceramente esta conversa com o Jorge. Deixa-me só fazer uma última pergunta. Com certeza. Há algum contacto, alguma página no Facebook, algum canal no YouTube, alguma forma onde os nossos ouvintes, os fãs, enfim, possam contactar com o Jorge Amaral, possam conhecer o seu trabalho, possam acompanhar as novidades? Sim, sim. Ora bem, tenho o contacto de e-mail para algumas dúvidas que eu vou dizer, que é jfapsi@gmail.com, ou seja, vou repetir, J de Jorge, F de Faca, R de Rodrigues, A de Amaral, Psi, psi@gmail.com. Esse é o e-mail para onde podem, alguma dúvida que tenham. O número do telemóvel também, inclusive para algum esclarecimento de dúvidas ou até para contacto para espetáculos, é o 96 95 97 771. Repito, 96 95 97 771. O canal no YouTube, e aqui é um lapso meu, tenho um canal no YouTube, mas o endereço não sei de cor. O que eu sugiro é que no YouTube procurem por Jorge Amaral. Ou, por exemplo, basta procurarem, por exemplo, por Leve-te às Nuvens e vão parar ao meu canal. Depois, no meu canal tem lá vários vídeos, inclusive vídeos de alguns bailarigos que fiz, que estão filmados, com músicas também de outros artistas, claro. Tenho, inclusive, vídeos onde estou a tocar acordeão. Portanto, se pesquisarem Leve-te às Nuvens, com certeza que irão. Realmente foi um lapso, deveria ter preparado, deveria ter aqui a ponte o canal. Mas para não estarem induzidos os ouvintes em erro, podem de facto fazer esse pequeno truque, entre aspas, e vão parar de facto ao meu canal do YouTube. De resto, olha, apenas deixe-me também agradecer-lhe esta oportunidade que a Rádio Antena Web me está a proporcionar e colocar-me inteiramente à disposição também para colaborar convosco naquilo que de facto vocês eventualmente precisem. Agradeço. Eu estava aqui a falar com o Jorge agora nestes últimos segundos, estava a ouvi-lo também, mas também estou a tentar descortinar aqui qual é que é o endereço, assim já fica dito. mas isto também não está assim muito fácil. Ele não... Ah, ok. Será que estou certo? Boris 90267? Exatamente, é isso mesmo. Pronto, então é isto. Então já sabem, basta pesquisarem por 100 espaços Boris 90267 e vão encontrar então o canal do Jorge Amaral. Exatamente, é isso mesmo. É isso. Pronto. Mesmo. Certíssimo. Então, eu também agradeço sinceramente esta conversa, de forma muito sincera, porque é bom termos os nossos artistas. É bom quando os artistas vêm até falar connosco, como aconteceu com o Jorge. E agradeço a apresentação, a abertura para a apresentação das músicas, para a realização da entrevista. Agradeço sinceramente, porque, enfim, a rádio também se faz de artistas, não só com a música deles, mas também com as histórias que têm para nos contar. E eu agradeço de veras, foi uma conversa interessantíssima. Obrigado. E espero que muitos ouvintes partilhem desta minha opinião. Então nós vamos ficar com uma música que se chama Furanaco Duro, que é o mais recente tema, não é? Sim, sim, é o single que lançámos agora mesmo, inclusive no YouTube. Também deixe-me dizer que está o tema na íntegra, para além de algumas demonstrações que já haviam anteriormente, agora temos mesmo o tema na íntegra para quem quiser ouvir, já com a qualidade de vida e merecida, para que os ouvintes possam de fundo desfrutar desta música. Certíssimo. Muito a pedido do Jorge que nos diga, eu quando voltar, já vou voltar sem o Jorge Amaral, vamos trazer ainda mais um motivo de interesse, porque, enfim, é até ao fim, a Eclipse Total tem estes pontos de referência de princípio até ao fim. E nós vamos ficar então com Furanaku Duro, música de Jorge Amaral, e daqui a pouco eu volto então para as últimas intervenções, a reta final deste nosso Eclipse Total. Até já! On my belly. Pra ficar misturado até no coração. Tudo e nada. E já vemos aqui uma grande evolução na musicalidade de Jorge Amaral. Pois é, a vida é assim, não é? Grandes evoluções. E ainda bem que acontece. Porque realmente, pronto, é o que seja, sempre uma evolução, não é? Pois é, ouvintes, vamos voltar às novidades. Não há muita coisa nacional, mas há internacional. Música nova de Prince. Breakfast Can Wait. É a música nova do cantor que este mês, ou no mês de agosto, se quiserem, teve uma presença importante em Portugal. Um concerto, a sua presença mítica, digamos assim, no concerto da Namora, que de mítica tem pouco, já que é conhecido que os dois são bastante amigos. Mas pronto, a verdade é que realmente foi uma agradável surpresa. Vemos aqui o Prince, não é? Depois um concerto e tudo. Novo álbum, ainda é em grande, sim senhor, ainda bem. Prince então com o novo single. Daqui a pouco quero falar-lhe de algumas coisas, por exemplo, de novidades que aconteceram hoje, que vão acontecer para a semana. O programa Rotação Máxima já estreou, aliás, num novo horário. Não era suposto ser naquele horário, mas esta semana foi assim. Será na próxima semana, no horário mais certo e fixo. De todas formas, deixo-vos com esta informação. Portanto, temos aqui já novos programas e vamos então falar sobre eles hoje também. Para já, deixo-vos então com a música nova de Prince, Breakfast Can Wait. Hey baby, where you going? Now please don't rush off so soon. If you leave me like this, what am I to do? Suddenly my eyes are open, been dreaming about you all night long. The only thing that I've been hoping for is for you to go to work, babe. We get it on. I ain't trying to make you blush, but I just wanted to tell you I think you're great. I know you're late, but I need another taste. Breakfast can wait. Grits and gravy. Grits and gravy. Cheese, eggs and jam. Oh. Can't nobody cook it like you, girl. Oh. No, ma'am. But this here early morning, need something else on my plate. I think I want another bite of you, babe. Breakfast can wait. Breakfast can wait. You really put it on me. You shut it down last night. I thought the police were gonna come. Loud, yeah, and quiet. I ain't trying to make you blush. I just think you're great. There ain't no need to rush. Breakfast can wait. Finally, my eyes are open. Been dreaming about you all night long. The only thing that I've been hoping for is for you to go to work, babe. We get it on. I ain't trying to make you blush, but I just wanted to tell you. Smothered in honey. Wait a minute. Huh. I'm gonna have to pass. Fresh cup of coffee. No, no. I'd rather have you in my glass. Only thing that's gonna sweeten my tongue. Only thing's gonna last now. There's another body, you babe. Breakfast. You don't even have to ask. Finally, my eyes are open. Oh, yeah. Dreaming about you all night long. The only thing that I've been hoping for is for you to go to work, babe. We get it on. Trying to make you blush, but I just wanted to tell you. I think you're great. Oh, yeah. I know you're late, but I need another taste. Breakfast can wait. Breakfast can wait. Can't stop even if the police come. Breakfast can wait. I got a double-time kick drum. Breakfast, breakfast. You can't leave a black man in this state. Breakfast can wait. No, no. Breakfast, breakfast. Honey, baby, let me put you on my plate. Hey, man, breakfast can wait. Let's call you John, yeah. Breakfast can wait. Time to go be late. Yeah, yeah, yeah. Breakfast can wait. Guess who's in charge now? That's right. Breakfast can wait. Breakfast can wait. breakfast. Pois é, ouvintes, já cá estamos depois de Breakfast Can Wait, como se chama então a música do cantor Prince. Pois é, novidades então para os nossos ouvintes. Já está disponível e já estreou, portanto, na Antena BS, aliás, novo programa. O programa Rotação Máxima, com a apresentação de Sandro Marcelos, é mais um produto rádio completa. É um programa que estreou então nesta semana, portanto no dia, aliás neste sábado, para ser mais correto, o programa estreou às 12 horas, mas irá para o ar, por norma, aos sábados e domingos, entre as 8 e as 10 da noite, ou seja, cruzar-se-á com este horário, portanto, do Eclipse Total. E, enfim, digamos que, pronto, o programa... Enfim, Rotação Máxima pretende dar uma energia muito diferente daquilo que estamos habituados, pretende dar uma energia muito, muito alta com respeito à música, com respeito... É também um programa que aposta mais na internacionalização da música, portanto, é um programa no qual nós também apostamos, e é também um programa que nós queremos convidar a escutar, o programa Rotação Máxima, do qual hoje falamos, que é um programa então que durante duas horas, com a apresentação de Sandro Marcelos, trará aos ouvintes motivos vários de interesse. As músicas são, na sua maioria, bastante atuais, têm, essencialmente, 5 anos desde que foram lançadas, 5, 6 anos desde que foram lançadas, e o programa então tem então duas edições semanais, ou seja, uma ao sábado e outra ao domingo. Assim acontece e assim passará a acontecer na Antena Best. Também quero comunicar outras estreias. Amanhã, às 19h, vai estrear o programa Conexão Central. Este é um produto central da mídia, mas produzido aqui pela Antena Web, neste caso, por mim, que a partir de amanhã, então, às 19h, estarei nesse horário para lhe trazer o programa Conexão Central. Às 8 da noite vamos ter aqui o programa... enfim, aliás, às 8 também vamos ter aqui o Simply the Best. Às 10 da noite vamos ter o programa que dá pelo nome de Napista.com e que é o programa, e que é mais um programa novo, então, na nossa grade de programas da Antena Best. Simply the Best, que poderá acabar, mas vamos esperar ainda para ver. Todas as formas, quanto ao Target DJ, podem ficar os ouvintes tranquilos que o programa vai para o ar. Nem mais, nem menos, que às quartas-feiras. Portanto, a partir da próxima quarta-feira, às 10 da noite, não estarão mais vazias. Iremos trazer, sim, o programa Target DJ, a partir desta próxima quarta-feira. O programa, como disse, o programa da Target Radios, portanto, aliás, o programa, neste caso, sucesso no rádio, passará então às 10 da noite ou na pista. É um programa que não tem locução, aposta na dance music, e entendemos que poderá ser uma boa forma para fechar o fim de semana. Mais alterações para breve. Posso dizer-lhe, por exemplo, que na próxima semana vai estrear o programa Refresh, que vai para o ar no horário que hoje foi o Rotação Máxima, ou seja, 12:14. Terá a minha apresentação, mas será mais um produto rádio completa, mas terá então a minha, aliás, peço desculpa, terá a apresentação do Diego Soares, é uma coprodução entre a Antena Web e a Rádio Completa. Portanto, terá essa particularidade, ou seja, uma coprodução entre a Antena Web e a Rádio Completa, e o programa estará então na próxima semana. Enfim, o Refresh é um programa que se dedica, ou que se irá dedicar, a trazer as mais recentes melodias aos ouvintes desta produtora e, como é lógico, aos ouvintes da Antena Web. Sendo que o programa é produzido aqui, temos a garantia de que as músicas serão, de facto, bastante recentes e que muitas vezes irão tocar pela primeira vez em grande escala. É, portanto, uma aposta forte da Antena Web neste espaço radiofónico, que vai, de certa parte, ao encontro daquilo que já é o livre trânsito. Mas, ainda assim, pronto, com duas horas de duração, numa semana, ou seja, por semana, e transmitido para várias estações de rádio, pois a repercussão será sempre outra, não é? Então vamos desfrutar destes novos programas. Convido a visitar esta semana em especial a Antena Best no nosso site best.radioantenaweb.info, ou assim que entram no nosso site radioantenaweb.info, tem lá também a nossa grelha de... aliás, sim, a nossa grelha de canais. Neste caso são 4 canais: Canal 1, Canal 2, Antena Best e Antena Live. E portanto teremos aqui estes 4 programas, aliás, estes 4 canais à sua escolha. Podem em qualquer momento, assim que está num canal, mudar para outro canal, portanto também tem essa possibilidade. Mas bom, vamos então seguir com mais música, e agora vou trazer-lhe mais uma novidade, porque nós aqui gostamos muito de trazer novidades ao nosso auditório, e portanto vou trazer nova música de John Legend. Uma música de John Legend que, pronto, sempre que ele lança um novo single, há sempre uma atenção especial virada para John Legend. E a música chama-se Made to Love, e é então um tema bem ao estilo de John Legend, aliás, John Legend, ou seja, alternativo, sempre a surpreender, sempre com sonoridades que não se repetem, ou pelo menos não em demasia. E portanto aqui está então nova música de John Legend. Daqui a pouco as despedidas, e tenho música para dançarmos todos juntos. Hoje é o dia de festa. You're much more than human being, extraordinary machines. Oh, I never loved, never loved someone like this. All I know is I was in here for you. We were made to love, we were made to love. You was in for me. E já cá estamos ouvintes, então para esta, depois desta música, Mad to Love, a música então do John Legend. Pois é, ouvintes, chegamos ao final de mais uma edição do nosso programa. Chegamos ao final de mais uma edição do Eclipse Total. As portas vão fechar-se por aqui, mas eu, Carlos Bonaparte, regresso na próxima semana para mais uma edição. E não vamos ter música, não vamos ter entrevista, vamos sim ter música, música portuguesa. Neste caso, as principais novidades da música portuguesa. E o Eclipse Total para a semana vai trazer músicas que marcaram este verão, que chegaram até nós. Foram várias as músicas que chegaram até nós. Vamos fazer uma seleção musical e trazer para a semana essas várias melodias. Serão cerca de 17, 18 músicas. Dará por aí, que eu vou trazer para que possamos todos desfrutar delas e viver então bons momentos. O Eclipse Total vai fechar hoje com Chiquitam, a música de Cláudia com Papa London, e que foi uma das últimas músicas que chegou até nós neste verão de 2013. Isto referente à música portuguesa. Eu despeço-me com um grande abraço, agradeço-lhe pela companhia. Voltamos então a encontrar-nos de hoje a uma semana. Fique bem, um forte abraço. Muito obrigado pela preferência e até ao próximo sábado. Chiquitam, Cláudia com Papa London. Cada noite, noite de reggaista, eu não sou sonhadora, eu canto com a pita. Entre cigarro e vinho, quero descer contigo, a mim me importa ruído, quero me com carinho. Chiquitam, chiquitam, tam, tam, que tum, bam, bam, que tum, bam, que te, que te, que te, que te, que bam, bam, bam, que tum, bam, que tum, bam, que te. I am my sweet place. Put your hands up the sky, jump up high to the